Só mandando o Mike para passar no solo 07, libera a direita, agilizando, solo 121, décima 1. Agilizando, 21, 9, Mike para papapá. 121, décima 1. 211, papá. Tchau, Tango Delta, autorizado o táxi, reporte na taxi, papá. Prisão 3, sentido Briboso, pista 1 a 0. Autorizado Alfa, Kilo, parte 3 e reporte na interseção. Alfa, Kilo, parte 3, vai reportar na interseção, papá. Serra Tango Delta, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118 décimo 95, ajuste 1018. Matias via Índia, ponto de espera da 98895, da 3895. Obrigado. Azul 4298, autorizado Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4298. Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, reporte na Quebec, na Quebec, chame torre 118-95. Alfa, Juliette, Pátio, Lima, Mike, na Quebec, 1895, papá. Mantenha o ponto de espera devido à aeronave na pista auxiliar com prioridade. É. Oxalá 6303 no solo aos 1-1. Libera direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita, solo 2-1-1, 6303. Autorizado via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04. 3895, autorizado alinhar e manter pista no 0. Bem, mantém, 3895. para decolar 1-3. Curva esquerda na saída, Conde, chão controle, 1-1-9, esse é o 1-3-5. Esquerda Conde, controle 1-9-3-5, certo, aí dentro. O 38 no 5, informa o tráfego que decolou no 7, curva esquerda, acabou de cruzar o setor de decolagem em 3.000 pés. Quando decolar pode ainda receber informação do tráfego, mas está se afastando para o nordeste divergente da sua curva. Livre decolagem 130 graus, meia dúzia reais. Livre decolagem 90, avisou com o tráfego informado, está 38 no 5. Cruzamento até a Vestal, estacionar para o Cacerivo. Cruza até a Vestal, na Copa São Paulo. Controle 1-9-35. 1935, controle 3815, bom trabalho. Foxtrot para pushback de comando. Autorizado, chega para o táxi. Autorizado, chama o táxi. Salvador, bom, Papai Romeu Bravo, Vitor Tango. Já, Vitor Tango, tem condição da presente completar a visual final no 7, pouso? Ah, sim, Vitor Tango. Sente, autorizado então, já o pouso, pistão 7, vento 120 graus, 109, Tango. Sente, tá. Azul 9304, 3 horas e 10 de autonomia, 59 a bordo, alterna Salvador. Taxi Engine Alpha, no ponte Paredão 10, Chame Torre 1195, PNH 1008. Autorizado Engine Alpha, ponte Paredão 0, Torre 1895, ajustado 18 Azul 29304. Bravo Vitor Tão, Solos 2-4, qual o seu pátio? Bravo, retorno até a bata em Flamengo Branco. Salvador. Boa noite, Rio 5974. Rio 5974, autorizado pouso, pista no zero. Vento 120 graus, 10 mais. Rio 5974, liga o pouso, 120 com 10 graus. Passar rotatória para ingressar na sinal da 197. Autorizado sinal da 197, Kilo Índia. Informe correção. Continue a aproximação e aguarde as 3.000 instruções de prosseguir pouso ou caso necessite pena. Tem tráfego à sua esquerda pela projeção, não interfere na sua final. Vento 120 graus, 10 mais, autorizado pouso no 7. Índia, livre pouso no 7. Azul 9304, autorizado a leva, ter pistão no 0. Vem até 9304, azul. Solos 3-0, direito 1-2-1 no solo. Isso, 1-2-1 no solo. Azul 9304, vento 120 graus, 10 mais, autorizado a decolar pistão 0. Decolada, autorizada para azul 9304. Cerque Índia, solo 30 com o pátio. Rapaz, é. Autorizado, tá de retorno, liga para o Baeté e fala a pista dele. Boa tarde. Azul 9304, decola aos 31, chama o controle 120, decimal, correção, 119, decimal 35. 1935, Azul 9304, obrigado. Salvador, tá 3305. Tá 3305, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 10 mais. Pouso autorizado no 0, tá 3305. A frequência livre. Como chamei a 63, 13, cliente da Interfarm. Na 63, 13, Cupim, Guarulhos? Pronto pra fazer. Na 63, 13, Salvador, Guarulhos, 360 autorizado via Amplitude 10. Levada da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 11935 controle, 5432 o transponder. 360 autorizado Guarulhos, via Amplitude 10. Decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1935 controle, transponder, 5432. Correto, chame para pushback acionamento. Camará no 04. X05, som aos 36, direito 21, vamos só. Direita 21-1. Salvador Azul 4900. 4900 para Recife, agora as 4. Recife, por favor, só a saída para Recife. Ainda pouca? Obrigado. Fala Salvador, está 3305, livrou. Segue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. 960 pronto? A 160 pronto, quatro. Recife, 350, nível autorizado. Recife 17. Decolado a pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 118.95 a torre. 119.35 o controle. A senhora 5436. Autorizado Recife 350, via Prisulo 17. Decolado a pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju. O 1895, controle 19.35, transição 5436. Correto, chamei o Papa Chibeco, chamando. 2498. Oi, muito boa noite, Azul 4235. Azul 4235, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, 4235. Salvador Delivery, good evening Europa, 084 and Stand 11. Information Madrid, we are ready for copy. Europa 084, Salvador to Madrid, clear flat level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, after flight, confirm a flight plane route. Take off runway 10, after left turn, Puka departure, Zipar transition. 119.35 Peguei Alfa, Chimento e Juliette. Alfa, Juliette, tá 2-3. Próxima unidade da Cruz Adão, Cruz Adão. Brilhante, portão 9, no qual 235. Portão 9. Europa, Ciro, 8, ready for push and startup. Approximate 4, estando bem a menos for pushback and startup. Está bem, Europa, Ciro, 8. Torre ao Olympus 02, boa noite. Olympus 02, está autorizado pouso pista 190, vento 130 graus, 8 horas. Autorizado pouso pista 10, Olympus 02. Livre, chama pro táxi. Livre, chamará para o táxi, é 6303. Olimpo 02, Solos 49, táxi a... Está autorizado a táxi de retorno, que é para essas manobras, táxi de retorno pela pista, reporte livrando, parte militar. Ponto de táxi, antigo AB, gate 05, Europa 084. Roger. Ponto de táxi, antigo AB, gate 05, Europa 084. Taxi, AB, gate 05, Europa 084. Faxi chegando em 313, 140 a bordo, 3 horas e 45, ao Fernando Galeão. Telemetria 313, segue táxi via IG Alfa, no ponte Feredão 10, 1-1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8. 1-0-1-8, táxi atualizado até o ponto de espera, lá 1-8-9-5, será 63 ou 3? Delta 084, taxi via April 1, IG and Alfa, o route point of runway 1-0, Contact Tower 18-95, QN8-1018. India and Alpha, runway 10, 1018 QNH, Europa 02. Very much. Hold point of runway 10, Contact Tower 18-95, QN8-1018. 119-5 and 101. 102, estacionar a parte militar, frequência livre. Zero, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, 1, 0, 9, 7, 7. Valor, chamando 63, com 3 pontos de espera do 10 pronto, visual para a nave lateral. 63, no trem, mantém a posição. Mantém. Confirme, pouso autorizado, 977. Afirmo, pouso autorizado, 977. 1935. Boa noite, o Papa Romeo Victor da Serra está passando em Serra, baixada e travada. 6-21 da Serra, continua aproximação, vai para a aproximação e pouso. Ok, atenção, 1-7 aqui. Ok, então, chame para o cancelamento e evite redução de velocidade, para o 1-7. Ok, vai evitar redução, vai chamar para o cancelamento, Victor Serra. Coxinha 6303, autorizado, Alema, mantendo 0. Alema, 0, 6303. Momento zero, Conecto de Solo, que após ser aeronave da Europa livrar a retaguarda, está autorizado para o pushback no 01, chame para o táxi. E após a aeronave da Europa livrar a retaguarda, autorizado para o testamento azul 497. A base direita da 17. Ok, cancelando o plano aos 5-4, chame na final da 17. Chamaria na final do 17, tá? Zero, boa noite. 1970, segue Alfa, Chimio 8 da Juliette. Alfa, Chimio 8 da Juliette, 970. Obrigado, bom trabalho, 6313. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após segue direto. 1935 controle, 5437 transporte. Vou fazer a decolagem de curva à esquerda, Papa Romeo Bravo Vitutão. Do 4980, POAB 87-330-30, alternando a Aracaju. Tá, Vitor, não confirma POAB? Tá pra Rui Brau, Vitor Tango? Confirmo. Tem pessoas a bordo? 04 a bordo, cara. Gente, transporte enfermo no Pátio da Bata, aproximamento táxi de decolagem, chame a torre em 1-1-8-95, tá Rui Brau, Vitor Tango. Para o táxi, azul 4980, POB 87, autonomia 3 horas e 30, alternada a casa. 14980, segue via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1-1-8-3995, quem negar 10 no 8. Tem direita, Índia Alfa 295, 098, pode não deixar. 1970, ingresso Juliette, portão 2. 72, Alfa 7. 435. 1935, we are passing in India Sierra, request heading 1-7, remain 1-7. Okay, your flight plan is canceled now at 5-9. You're clear to turn the right base to 1-7 at Porto Pino, okay? Do not extend final, I have traffic behind you. Roger that, sir. We are now performing a right base to 1-8-1-7, a report established on climate to 1-8-1-7, November injury. Thank you. Salvador, boa noite, eu sou o Pato Mavenciário, para você ficar no meu... Mantém cabeça 1-0, azul 4980. Ali eu mantenho cabeça 1-0, azul 4980. Solo 01, táxi à direita, 211 no solo. Frente direita no 211, 5972. November Interventor, base to final, 1-8-1-7. Roger, clear to 1-8-1-7, Interventor, wind is 130 degrees, 8 knots. We can land 1-8-1-7, November Interventor. Salvador, muito boa noite, eu li o 5972, livrou no 6 quilos. 5972 segue via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, no 5972. 7224, Oxalé, estabilizado em 6224, continue, aproximação, vai atualização de pouso. Guardando, mais exercício. Ulus 360 autorizado, via Ampers Lula 0. Levada da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da L, Leda, Mótica. 1-1-9-3-5, controle, 5-4-5-3, transforma. Guarulhos 360, via Ampers Lula 1-0, decola 1-0, curva à direita da L, Leda, Mótica. Controle em 1-1-9-3-5, transponder 5-4-5-3. Amarelo, chega para o pushback, acionamento. Amarelo, escutamos. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Ele pousa 1-0, mas é 4 hoje. Azul 4980, decola 03, controle 1-1-9-3-5. 1935, obrigado, boa noite, azul 4980. Travel Aida Vitor, on the ground at 03, confirm your parking area, it's Aerostar. Just next to the right, Roger that, clear to the frequency. Take a back. Gente, bravo, Vitor Tango, livre táxi, chama para ingresso no site. Tem que deixar uma para ingresso para o carro. Aí, Salvador, gol 1-1-7-0. Gol 1-1-7-0, continue, aproximação, vai autorização de pouso. 1-1-7-0. autorizado alinhar e manter o 7. Aí manter proa. Então, para decolagem, você espera, tem condição de manter proa até 3 mil pés para depois iniciar a curva? Afirmativo, Brasil. Inicie de imediato a decolagem? Afirmativo, Brasil. Autorizado, inicie a decolagem imediata, vento 120 graus, 109, proa até 3 mil. Tempo livre de decolar. Roxana 6224, solo 05, direito 121, decimal 1 no solo. Direito 21 na 6224, pega. 70, continue a aproximação, guarde pista livre, informe o teu tráfego decolando pista 17. Iniciando corrida no momento, tá em transporte enfermo, decolando prioridade. Chat, igual 1970. Alfa Juliette, ponto 3. Alfa Juliette, 3, na 2.4, obrigado. Turo 20 graus, 8 nós. Pouso autorizado, apresentando 0, com 1.1.7.0. Bravo Vitor Tango, decola aos 0.6, mantém pro até 3 mil pés conforme a instrução, chama o controle, 1 no lado decimal 3.5. 1.3.5, bravo total. Baixado, checado, pista 1-0, pessoal. Bolo 888, continue a aproximação, a autorização em pouso. Solo 07, direito 21 no solo. Direito 21 no solo.